Thank you. Perfeito. Sangue Anjo Hotel está aqui na posição 12 do parque da remota do Pátio 1. Solicito autorização para rebocar a nave para a posição 9 do Pátio 1. Autorizado, reposta técnica. Sim, graças, autorizado, no contato. O governo está mudando agora de mais 2 minutos de quadruculagem devido à matrícula 6, por seu medo de sair por esse o nível inferior. Gente, só corrigindo, esse é o voo 1229. Gente, 1229, agora de mais 2 minutos de quadruculagem. Tá 3399, Centro Recife solicita que suba e mantenha o nível 320. Respeito 320, 3399, solicito 360, final. Bem, inicialmente suba e mantenha o 320 devido ao tráfego, aguardando o 360 como sinal. 3399. Autorizado a decolagem no zero, via turno 20 graus 8 baixo. Autorizado a decolagem então no zero, gol 1224. Aguarde mais de 10 minutos. Vírculo 49, 1208, controle, bom voo. 08, bom dia, gol 1229. Controle Salvador, bom dia, gol 1229, passa 1600 na Dael. Gol 1229, bom dia, contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, gol 1229. 3399, Sami Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835251, obrigado, Samar. Bom, controle autorizou o gol 1229, direto Monte, vai. Gol 1229, aguarde a coordenação. Gol 1229, nós estamos conseguindo contato com o Centro Recife, estando mesmo agora na frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1 e solicitar para o adesivado. 1-2-3-5-1-2-5-1, 1-2-2-5, até mais. 7, 8, 0, 2, resposta PM. 99 no meio, bom dia, Sônia Identificação, autorizado direto Serra Vita 367, desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 3. Gol no 961, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista no 0, suba direita. Chega da El, Leda e Rumi. Via UPA November 857 Moço. Controle Salvador Opera, 1208, aciona 5041, transponder. Está correto, então pronto, se tiver funcionamento. Gol 9916, autorizado o procedimento R9 pista 90. 0075, muito bom dia, autorizado com voz de nível 360, da cola 10, curva à direita, saída da El, letra Mótima, apesulo 10, Pobave, apesulo 16, próximo, transfere conforme rota. Controle Salvador, opera, 1208, antena 5043, transponder. Está correto, são pronto. Se tiver equipamento, o sinal é 6075. Sinônia 225, bom dia, sua identificação, autorizado durante revista 366, correção 367, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 996, Serra Vitor 366. Voo 996, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 895, voo 996. Comandante, bom dia, voo 9996. QNH 1013, autorizado pouso no 0, vento 120 graus, 8 nós. 1013, livre pouso no 0, 9996. É 3597, bom dia, voe direto para a Vita 367, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 3. Voe Serra Vita 367, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 3. O sinal 6225 autorizado para segmento R9, pista no 0. 6 prossegue Alfa, reporte Anso, taxiway Juliette. Autorizar essa frontal. Sente, aguarda a posição 08, ser liberada, 9996. Siga a instrução, 9996. Tem a posição 11, Juliette. Então prossegue, Juliette, posição 08. Sente, 08, com 9996. Na 35 mais 7, rapaz, eu desvio, vou encerrar a vista 367, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013 autorizado, procedimento terminado, e disponível. 4 mil, o ajuste 367, 35 mais 7. 5335, aguarde. Na 961, prossegue Ratiuno, está sem dia, considero uma 02. 1895, ajuste na 093. Se você estiver funcionamento, manda para um táxi. Oi, Salvador, Salvador, 625. Salvador, 25, que legal no 03. Venha tudo no 02, mas mais autorizado por 0. Autorizado com fim, 5360. Vai falar pista no 0, viva à direita. Saída Árvore 1, eleva, pós voa direto, pós op, via pós voa 21. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5032, transponder. São 3597, completo procedimento, chame torre 118, decimal 95. 225, prossegue Alfa, reporte 1176 ILS. Equador, 3597, uma milha e meia por 372. Recebo no 7, fazendo aproximação, informo o bonde da Gol já iniciando rolagem, capturando zero a voz, pista livre. Positivo, aguardando, 3597. Controle Salvador, bom dia, Gordo 961, passa 1.300, saída da Elfa. Gordo 961, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto laser. Salvador 360, após 2.000 direto laser, Gordo 961. Autorizado o táxi via Índia, ponto 0, aproxima 0, corre 1.1895, ajuste na 0, no 3. Uma, uma, oito, decimal, nove. Erro. Bruno 759, bom dia, voe direto Serra Vita 367. Desça para 4.000 pés e ajuste no 0 no 3. Eu no sétimo solo, acho que tem dois direita no 219 solo. Alfa Guilherme, 804, parte 1. Alfa Guilherme, 804, parte 1. Comandor, bom dia, 6075, Xanã, próximo ponto 090. Posso rolar de aeronave da Azul, autorizado a Lima, 090. Posso decolar do colega, Lima, tem pista 90, 6075. 2535, decolou hoje 34, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 2535, Israel, passando o Rio Médio. 2535, contato radar, na decolagem, mantém 340 após 2000 pés, voo e letra. Não foi copiado o final da mensagem. Bora. Cima voz, mais um minutinho pra decolar. 0, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Upzul, controle Salvador, opera 1208, aciona 5046, transponda. Nós zero, segundo essa reta, vamos puxar o acionamento. Você disse que eu cortei a minha. Positivo. Disse para o 050 na chegada 4, 093. Autorizado a decolagem no 0 vento, 130 graus, 7 nós. Autorizado a decolagem no 0 vento, 130 graus. Estou no 961, no chão de 7 de 6, em 2835, alterando 25, décima 1. Decolou hoje 38 no 208, controle, bom voo. 308, bom. Salvador, bom dia, 6075, Xané, 1400, Israel. 305, contato mandar, decolagem, 1460, após 2000 pés, beleza. Após 2000, valida, extensão 360, 6075. 335, qual a altitude de cruz? Agora, ok, gente, certo. Turno 759, após iniciar o 367, voo 366, desse autorizado agora para 2.500 pés, altímetro Salvador 903. Taxi, livre procedimento, chame quando estabilizado. Salvador, existe a possibilidade no 6075 lá para o Edmonte, lá? Pode. Autoridade de um pronto-estado. Minha 075 foi direto pro base. Pro base, obrigado. Minha 075.